E as pílulas de vidro Dr. Ross, laxativas e antibiliosas, através da Rádio Nacional, passam a apresentar... Tancredo e Trancado. Brandão Tancredo Filho e Apolo Trancado Correia, numa história de Guiarone, desta vez intitulada Departamento Nacional de Más Notícias. Não permita que um fígado rebelde prejudique a sua saúde e afete a sua boa disposição, roubando-lhe o bom humor. Tome as pílulas Ross e diga, isso é que é vida, com as pílulas de vida do Dr. Ross. Tomadas regularmente, as pílulas Ross estimulam o fígado, afastando a biliosidade e devolvendo o bom humor. Com as pílulas Ross, você terá um fígado em boas condições e recobrará a alegria de viver. Olhe a vida com bons olhos, nunca deixando faltar em sua casa as pílulas de vidro Dr. Ross. Pequeninas, mas resolvem. Alô? Departamento Nacional de Más Notícias. Quem fala aqui é o Urubu Rei. Como? Quebrou a perna?